primeira lição. Vagabundo é a imagem do cão, né não? Deus em ti, eu sei, eu confio. Aqui quem fala assim é o lutador, o seu filho, a rima. Aqui não para o rap, é minha arma. Humildade é a primeira palavra. Vou lutar como zumbi dos palmares. Aqui Brasil miserável são milhares. Consequência da desigualdade que afeta os pais, pobre da cidade. Aonde o sonho de consumo é nisso que dá. Necessidade financeira leva o cara a roubar. Adrenalina, o medo leva o cara a matar. Eu tenho a certeza que o mundo irá acabar. Ou será que nós iremos se matar no solo que um dia Deus quis abençoar? Para provar uns aos outros que ter carro, droga, mulher, dinheiro no bolso. Assim segue a vida, o mundo não fica louco. Irmão matando irmão, gente arrancando o pescoço. Eu não sou juiz, não vou julgar. Eu sei do meu lugar, só Jesus salvará. Sou um pecador nesse mundão cabuloso, tenebroso. Pela morte a guerra gera um show. Tô de volta, tô de novo no jogo. Reputado, é claro, com lágrima no rosto. Sufoco já passei, mas sobrevivi. Passado é passado, o que eu percebi. Que a vida é uma lição, fato, informação. Desejo, ilusão e o povo na mão, né não? Mal decepção, viver assim, ha, que não. Algo vai mudar. Um sonho, um amor. Um néctar, uma planta que alimenta um beija-flor. A rosa, os espinhos, a luz, o caminho. A vida, a vitória, caminha sozinho. Relógio humano passa um pano, ser humano. Há mais de mil anos se conformando, aturando. Vivendo no pior dos venenos. E sabendo que o pior tá acontecendo. Tic-tac, boom. Morre mais um. Tic-tac, renasce mais um. Eu vejo que o mundo não para de rodar. E o ser humano a cada vez mais se guerrear. Será assim que o Senhor quis pra nós? Será assim que o Senhor escutou a nossa voz? Ou será que é isso que eu quero pra mim? Pra você, pros seus filhos, enfim, pobre de mim. Aí, sonho ruim, está foda de acordar. Ó Deus, quando ajoelho eu peço para abençoar a minha família, todos que estão ao meu lado. É o meu simples desabafo. Segura na mão de Deus e vai. Deixa a vida levar. E vida leva. Deixa a vida levar. Vida leva. Vida leva. É, assim está escrito. Maldito homem que confia no outro homem. Mundo capitalista movida no money. Trim, trim, dinheiro gera pouco caso, gera preconceito. Na minha infância o bonito era o verde. Hoje destruído, transformaram em parede. Provaste minha fé, o medo é constante. Maldito indivíduo mutilou minha chance. Não tive escolha, não foi falta de amor. Abalou vagabundo, levante lutador. Linda flor, sorriso brilha como ouro branco. Impregnamente aniquila pelo encanto. Enquanto me questiona quem eu sou. Herdeiro de cicatrizes, mágoas, ódio, rancor, dor. Um vento que te trouxe e te levou. Meu coração foi você que apelidou. Mensagens eletrônicas, avanço leve e traz. Pura na noite, somente aquela, nada mais. Mas entenda, a ganância foi mais forte. Marcas em segundos, sofre overdose. Choque em mim, assim sou tratado. No corpo, primeiro, na vida, o quarto. Minha história em seu colo fez chorar. mas é tarde, não há tempo pra esperar. Dependente de situação, redimi minhas ações num corte profundo que divide as atenções. Ser irracional, consumido na vaidade, sem sabedoria, contesta sua vontade. Chegando a hora, piedade, Jesus, da minha alma aquecida em sua luz. Eu tenho fé. Da minha alma aquecida em sua luz.